3601, subrestrito a nível de voo 300. 300 está 3601, o tráfego essencial seria até que posição, senhorita? 3601, não foi paga essa informação pelo centro Recife, apenas a restrição 300. Ah, tá sim, então, obrigado, está 3601. Quando possível, se autorizado, a gente voar na proa de Bridge, a gente te agradece. Sente o código de coordenação, está 3601. Chame Recife 1251-13325. 251-3325, da 3265. 301, no chame Recife, 1251, alterne 133-25. 1251, 133-25, tá 3601, obrigado, bom trabalho. Pushback acionamento, chama táxi, 6254. Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 6251. Gente, Juliette Alfa, 6251. Autorizado a alinhar de colapso 10, o vento é de 020 graus com 3 nós. Decolou 37, 119.8, bom dia. Bom dia, Oxanã 6251. Xanar 6251, contato radar, no 360 da El. 360, está presente direto da El, confirme? Agora sim, direto da El, Xanar 6251. Ok, direto da El, está presente, o 6251. Station é 6251, vai efetuar um pequeno desvio à direita. Sim, te confirme a proa quantas milhas eu chamei 6251. A proa 220 até através de Leda. Contra o Vicente, após o desvio, retorne à rota.